últimos 90 impraticáveis, aguardando como número 2, já baixou e travou. Salvador, o Golno 260, pushback acionamento no 5. Autorizado o reporte táxi, o Golno 260. Sente livre, push acionamento no 260. Mantendo espera. 4624, controlado. Você é 4624, no solo azul no 1, libera a direita, táxi tá, hotel, pátio militar, frequência livre estacionada. Libera a direita, 4624. Estando checado o trem, altímetro 1014 agora, vento 200 graus, 612 nós, pista 28, pouso autorizado. Autorizado, ajustado com 1014, Whisky Charlie Mike. Autorizado a final do procedimento VR Delta Maquia, com altímetro 1015, reporte estabilizado na final do procedimento, visual com campo para CAU-NO. É, autorizado a iniciar o procedimento, acusa visual com campo estabilizado. Rumba 27, observe o pulso bandeirante pista 28 após a passagem, alinhar e manter. Rumba 27. Rumba 27, após a passagem, alinhar e manter. Bom dia, identifique, desça até o nível 050, via chegada CARI, vigilância. Controle, o Alfa Delta, eu autorizaria manter o nível 100 inicialmente, senhor? Vou coordenar com o centro aqui na minha área, não tem problema não, aguarde. Negativo, é porque devido às questões meteorológicas aqui, provavelmente não vai dar para fazer a nossa missão. Se não manter o 100, conforme for a gente cancela e retorna para Salvador. Gente, aguarde coordenação. Alfa e Kilo para o Pátio 3 na escuta até o corte, Whisky Charlie Mike. Até o corte, Whisky Charlie Mike. Rumo 27, pista 28, últimos 90 impraticáveis. Vento 210 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Rumo 27. Rumo 27, autorizado a decolagem. Whisky Charlie Mike, gentileza, stand-by no transponder. Commodore approach, good morning. We are good. Papa Romeo Whiskey Bravo Whiskey, we have a Papa information. Salvador, Papa Bravo, Papa Bravo. Tranquilante, comentei escuta, Papa. Alfa Romeo Whiskey Bravo Whiskey, Squawk ID entry, the Cantat, down and maintain level 150, the radio is Havana. Roger, down to fly level 150, the radio is Havana. Juliet Echo, mantém escuta, Alfa Alfa Delta, autorizado a manter uma centena. Alfa Alfa Delta, copiou? Autorizado a manter uma centena. Uma centena, ó, Papa Delta. Juliette, é que você para Salvador, de Porto. Para outro site, 1135, aqui quando lá, torre 118, decimal 612, bom voo. Sente livre via Juliette Alfa, quando pronto, espera a torre 186. Obrigado, bom dia. Obrigado, graças. Juliette, quando o senhor José, troca de frequência, autorizando. Juliette, eco, desça até o nível 040 em óbito com curva para a esquerda. Vai, vamos ver, altitude, então. Descendo, descendo, prometido, altitude, tá lá. 040. 040, é. Whisky Bravo, Whisky, reduce your speed to 250 knots, go ahead. Roger, reducing to 250 knots. Decobre, então, 3895. Claro, então. 127, no perfil Conde, sub e mantenha nível de voo 110. Aguarde o contato radar. Troque o código para 5172, o rumo 27. 127 autorizado para 110, trocando para 5172. Controle Salvador, informação do Alfa Vitor Juliette, Carlinhos Alfa Aeródromo. Alfa Vitor Juliette, é para trocar a frequência para coordenação. Tá ok, controle Alfa Vitor Juliette, solicita a atenção 2500 pés, mantendo o setor norte de Veracruz para treinamento de manobra. Gente, quando atingir o 2500, eu novamente volto em contato com o controle Alfa Vitor Juliette. Ok, ao atingir 2500, você reporta ao nosso equipe, o Alfa Vitor. Controle, Bravo Sea Fox. Sea Fox mantém escuta, Alfa, Alfa Delta, controle. Alfa, Alfa, Delta, controle. O Bravo X-Ray Fox, farol da barra, troca de frequência com coordenação. 7, mas gostaria de solicitar 2500 no corredor Caixa Praia, senhor. Inicialmente suba até 1500 pés no corredor Caixa Prego, Bravo X-Ray Fox, Tati. Inicial 1500, Bravo X-Ray Fox. Papá Romeo Alfa Alfa Delta, controle. Prossiga. Alfa Alfa Delta para chamar o centro na frequência de 12685, alterno 2545, para informação. 25245, alternativo, Alfa Alfa Delta, obrigado, até bom. Esquerda, subida Gole, Eval, após direto Eudes. Frequência do controle 119.35, transponder 5417. 380, 1350, 5417, transponder 1935, não copia a subida, pode confirmar o que te leva. Afirmo, decola da pista 28, com curva à esquerda, subida Gole, Eval, após direto Eudes. Gole Eval, em seguida Eudes, está 3547, transponder 3895, obrigado. 3895, reporte pronto, ponto 01. É, porta. 00, go ahead. Roger, clear to fly level 100, this problem. Ah, vamos lá, atacar o nono. Atacar o nono, viu, joga um campo completo, aproximação, viu, R, torre no momento desse mal mesmo, pois. Pronto, bravo. Salvador, é o Pacau Nono? 117 do tráfego, checa o trem, pista 28. Últimos 90 metros impraticáveis, vento 200 graus, 612 nós. Pouso autorizado, paca 11, pista 28. 11, na 28, visual prossegue. Pacal Nuno, caçando MDA, vamos lá prosseguindo, encontrei machado pra lá. Confio? Ah, vamos lá prosseguindo, encontrei machado e ir pra lá, Pacal Nuno. Vento 210-0629, pouso italiano. Conte. Cruzante Eco já está em condições de usar, setor? Negativo. Vamos modificar então as regras aos 2,2 de minutos para seguir em condições de usar até 1.500 pés. O time entrou no 0, no 5. E se já tiver condições de da altimetria prosseguir para a final da 17, está livre. Ciente, na 2,0 mantendo. Manterá a torre da coragem pelo 040, polo direita, alô. Alinhar e manter pista 28, voo 260. Sente, mantenha pro até passar o 040, polo direto, alô. Ali mantém na 28, voo 260. Está calando, controlado. Força aérea 5956, atinge, mantém o 050. 5956, prossegue descida até 2.000 pés, autorizada a final do procedimento VR, altímetro 0 no 4, reporte estabilizado na final, visual com a pista, o 5956. 5956 para 2.000, reportará visual com a pista. 1260, vento 200 graus, 612 nós, pista 28, últimos 90, impraticáveis, decolagem autorizada. Sente livre decolagem pista 28, voo na 260. Car in position, go ahead. Roger, left turn to at 360 to 20 miles to resume navigation, fly direct Cari, whisk by whisk. Controle Brava que sei pop. Solicito os 2500, agora através de Veracruz. Ali vocês são 2500, condições de usar as Bravo que você faz. Afirmativo, grato. Decorado Salvador aos 25935, boa viagem. 1935, obrigado, bom final de semana. Position down and maintain level 040. Roger, right turn to car position and send to 040, right? That's right. Controle Salvador, o gol no 260, decolou, passa a 1700 pés. O gol no 260, ainda não temos contato radar, mantém a reta de decolagem até cruzar 3.000 pés. Após direita, Aron, essa restrição devido a um tráfego do setor norte, ele está cruzando 3.000 pés em descida agora. Do tráfego, mantenha por até 3.000 pés, após direto Aron, gol na 260. Juliette Eco, reporte visual algum campo? Afirmativo, Eco, Juliette Eco. Papatango Alfa Vitor Juliette atinge, mantém 2.500 pés para a realização de manobra, mantendo o setor norte de Veracruz, Serra 90 e Vitor Romeu. Gente, Alfa Vitor Juliette, permaneça na escuta constante, break, Eco Juliette, Eco, condições visuais, torre agora 1-8, decimal meio, vamos pode. 1-8, gol 260, agora com a temperatura da cruza 4.700 pés a 7 milhas, vigilância, perfil Aron Melim ao 410. Gente, agora girando, voando direto Aron para o 410, gol 260. Esse horário está fora do horário do Notan e vou para Guarulhos pelo autorístico 58 e outras aeronaves já solicitaram e não foi autorizado pelo centro, permaneceu pela 50. É que isso mudou o nosso planejamento aqui, eu vou ter que reforçar o abastecimento, por isso que eu solicitei. Tá ok então, obrigado. Você tem fácil o número do Notan, que especifica o horário? Minutos. Mesmo. Gente, visual com campo, complete a aproximação, VR, torre 1-8, decimal meio, vamos próximo. Whisky, Bravo, Whisky, we clear to 2000 feet, QNH 1014, clear, final approach, runway 28, VOA, Delta Mike Echo, procedure. Calm, stabilize the runway inside, Whisky, Bravo, Whisky. Roger, 2000 feet, 1014, we report stabilization on the final, Whisky, Bravo, Whisky. 5956? Afirmativo, aproximação final do VOR DME para pista 28 com frente de pouso, baixado e travado. Cebip checado, pista 28, últimos 90 metros impraticáveis. O vento 2,20 graus com 4 nós, pista 28, pouso autorizado. Força aérea 5956. Claro, 5956. O Eco Juliette Eco final, baixado e travado. 7 pista, pouso autorizado, 220 graus, 52 nós, Juliette Eco. Controle ao Bravo que você foca. O Whisky, Bravo Whisky. Reduce speed to 170 knots and clear to intercept the final of air nav procedure. Roger, 170 knots and intercept the air nav procedure. Controle Serra Lima Delta, desvio à direita. 0035/2010. Obrigado. É, notando a Fira Recife, né? Eu não tô achando, por isso que eu perguntei aqui o número dele. Para 1.500 pés, Bravo XA Foxtrot. Informo que há tráfego sobrevoando Veracruz, Alfa Vitor Juliette. Frequente já coordenação para sobrevoar em Veracruz. Afirmativo, vai descer para 1.500 e coordenar com Alfa Vitor Juliette, o Bravo XA Foxtrot. Alfa Vitor Juliette, controle. Alfa Vitor Juliette, controle. Alfa Vitor Juliette, controle. Uno 260, chame o centro Recife, Uno 2685, alterne, Uno 2545. 2685, alterne, 2545, gol na 260, obrigado. O Whisky Bravo Whisky establishing on final of another city? Yes, we are establishing. Roger, call tower 118.6. 118.6, thank you, have a nice day. 180, reporte pistola livre 24, Juliette Eco. Vou estar analisando essa, Juliette Eco. Siga, Delta. Siga lá, número 6, a prisão da Rádio 30 de Salvador. Gente, informe intenções. A princípio, estou seguindo a rua. A princípio, seguindo a rua. Gente, mantenha uma centena. Caso necessite mudar o nível, informa o controle. Controle de Salvador, muito bom dia, Webjet 6740, sente informação Atis. Webjet 6740, identifique, um bom dia, desça o nível 090, chegada a Cari. 090 na Cari, grato. Menos solos 3-2, libera a direita, exceção até o pátio militar na base aérea, frequência livre estacionar. Nossa, documento comprovado, pode entrar à direita para o pátio militar, escuta. Próximo, a principal, Papa Tanguá, que é o Juliette. Dia. Papa Romeo, Whisky, Bravo Whisky, check landing gear, running 28, the wind is 210 degrees, 09 o'clock, here to land. Here to land, down and lock. Eu siga. Você está na Magnésia Sabeta, senhor? DC ao 070. A Magnésia Proa 070. Gente, autorizado. Delta. Whisky Negrau at 3-4, vacate runway to the right, Delta intersection, calm ground 1-2 on the small island. Okay, to the left, okay? Papa Delta, próximo 020. Ciente, Delta. Objeto 6740, desça para 2000 pés, ajuste no 012, após cara e voe pro Adilama. Whisky Bravo Whisky, approved Tech Flyer Alpha and Juliet, after May April, report at Taxway Lima, to continue your text. Alpha. Chega. Papa Vitor Juliette está mantendo 2500 pés no setor norte de Veracruz. Não vai realizar o tokenet, já está para o regresso. Quais seriam as instruções do Papa Vitor Juliette? Descer para o corredor, manter 2500? Vou voltar para Salvador. Vitor Juliette, vai retornar para Salvador, entre no corredor Interlagos, desça para 1.500 pés e informe na rotatória. Desce para 1.500, corredor Interlagos, reporta para a rotatória, o Alfa Vitor Juliette. Tráfego solo Salvador Gol 9777, autorização Porto Seguro. Porto Seguro 320, portão 04, aguarde, aguarde cópia, Gol 9777. 77. Reporte táxi, são 3895. É, vai reportar. Whisky Bravo Whisky, approved taxi via Lima, Mike and Quebec, report to cross runway 1735. Passando conte. Esse radar encerrado, chame Aracaju 120, decimal 3. 127. 127, chamará Aracaju. 28, curva à esquerda, subida gole, é val após direto, Porto Seguro. Frequência do controle 119.35, transponder 5424.